acuado. Desmotivado, injuriado, chego no barraco. Se alguém me ligar, não quero falar, não quero falar, falar com ninguém. Não tô a pampa, não tô muito bem, meu bem. Hoje o dia, hein, foi daquele jeito. A todo tempo, no pensamento, a todo tempo sim, não vou mentir. Veio a vontade de voltar, retomar minha velha missão, posição. Bandido, sangue bom, no arrebento. Penso, tenso, do começo para o fim. Repenso, tenso, do fim para o começo. Uma pá de maluco, uma pá deve estar do mesmo jeito, com pensamento acelerado, direcionado, voltado para o arrebento. Coração periférico, periférico. Coração periférico, não pode parar. Se parar, eu sei, tudo acabado. Se parar, eu sei, coração periférico, periférico. Coração periférico, não pode parar. Se parar, eu sei, tudo acabado. Se parar, eu sei, não posso parar. Barril de pólvora vai explodir em algum lugar, longe, perto daqui. Morumbi, Bosque Maia, Libanzada acionada, discoteca ligada. Vai que vai, Rita Lee na captura, no meio da rua. Coração na boca, maluco passou a milhão, a mil por hora, a pé, sem munição. Ferro na mão, João, descarregado, João, no local, pá, combinado. Piloto sangue bom, não me deixou na mão. Piloto ponta firme, é o seguinte, acelera aqui, acelera. Não pode ser meu fim assim, o veneno que impera, fica difícil de remediar. Somente Jeová pode facilitar, pela divina misericórdia remediar. Coração periférico, periférico. Coração periférico, não pode parar. Se parar, eu sei, tudo acabado. Se parar, eu sei, não posso parar. Coração periférico, periférico. Coração periférico, não pode parar. Se parar, eu sei, tudo acabado. Se parar, eu sei, não posso parar. O diabo só acende, só acende. Só acende, só acende. Ilusões, ilusões em nossas mentes são apagadas, vão descarregar de vários pentes. A libanzada chegou, o dia saiu voado. Corpo fechado, ficou todo furado, embaçado, estampado, noticiário. Bandibão lá da norte virou finado. Dá licença, fecho a porta do quarto, vou orar. Nesse buraco sem luz, só Jesus com sua luz pode me tirar, iluminar. Coração periférico, periférico. Coração periférico, não pode parar. Se parar, eu sei, tudo acabado. Se parar, eu sei, não posso parar. Coração periférico, periférico. Coração periférico, não pode parar. Se parar, eu sei, tudo acabado. Se parar, eu sei, não posso parar. Digo, digo, digo.